deixar. Não entendo distâncias tão longas. Não pretendo te deixar sair assim. Da minha solidão, eu mergulhava em viagens que quase nunca traziam solução. Volta aqui, eu nem terminei de falar. Por um fio, e assim que vai me deixar. Não entendo distâncias tão longas. Não pretendo te deixar sair. Ah.